Yeah, András 2013, psicodrama, psicótico, dramático. Yeah, se liga nessa. Dedicado para todos os seres alienados. Repete-se da Matrix, motherfuckers. Yeah. A culpa é toda sua quando permite que demônios invadam seu íntimo. Quando você se mostra fraco perante os seus vícios, qualquer tipo de interferência no corpo vai dar vazão pra que os aproveitadores se alimentem da depressão. É como se fosse um rato que sente de longe o cheiro do lixo. Chega perto e analisa a situação e age conforme instinto. Quando foi programado pra gente sempre ser saciado, as vontades do ser humano nos levam a ser sugado. Vocês sabem que não estamos sozinhos em parte alguma de nossa vivência. As forças de nossos pensamentos agem em plena coerência com as nossas vontades e energias emanadas, o universo manda de volta a ação que foi imaginada. Depois você se pergunta por que acontece certas coisas, mas não lembra que lá atrás não praticava a parte boa. Então não lamente o presente que é fruto do seu passado. É só a devolução daquilo que foi materializado. É só o troco, a revanche, o pedido que foi feito. O universo te devolve o que é seu de direito. Da próxima vez que for pensar em alguma coisa negativa, se lembre que isso volta e prejudica a sua vida. É só o troco, a revanche, o pedido que foi feito. O universo te devolve o que é seu de direito. Da próxima vez que for pensar em alguma coisa negativa, se lembre que isso volta e prejudica a sua vida. Se você entendesse tudo que eu falo, iria viver tranquilamente. Mas insiste em seguir um caminho diferente. Não usa nenhum espelho, nenhum exemplo de conquista. Segue a vida normalmente depois de um extenso dia, aonde não fez nada de construtivo pra si mesmo. Mas uma noite passada em vão, pensamentos que vão a esmo. Não faz diferença pra ninguém que te conhece. Não fez nada de construtivo pra ter o que você merece. É que você acha que tem algo reservado pra sua pessoa. Quer viver vegetando, existindo e vivendo à toa. Vários seres são assim, desse jeito que você é. Eles não pensam no futuro, apenas se mantêm de pé. Quando o próximo dia chegar, ele vai ver o que ele faz. Mas por enquanto está tranquilo, não reflete jamais. A idade está pesando e continua alienado. Seguindo a programação, fica calado e sentado. É só o troco, a revanche, o pedido que foi feito. O universo te devolve o que é seu de direito. Da próxima vez que for pensar em alguma coisa negativa, se lembre que isso volta e prejudica a sua vida. É só o troco, a revanche, o pedido que foi feito. O universo te devolve o que é seu de direito. Da próxima vez que for pensar em alguma coisa negativa, se lembre que isso volta e prejudica a sua vida.